Olá, ouvinte da Web Rádio MPMG, eu sou a Thaís Dutra e hoje nós vamos conversar com o Procurador de Justiça, Bertoldo Mateus de Oliveira Filho. Bertoldo é Coordenador Estadual de Defesa do Direito de Família, das Pessoas com Deficiência e dos Idosos e também Coordenador do MP Itinerante. O MP Itinerante é um projeto do Ministério Público que percorre várias cidades de Minas Gerais, levando informações e serviços de cidadania à população. Uma estrutura com unidade móvel e estandes é montada em locais públicos, como parques e praças, e os moradores podem assistir a palestras, obter orientações e receber atendimento em relação às áreas de atuação do Ministério Público. Olá, Bertoldo, tudo bem? Tudo bem. Explica pra gente o que é o MP Itinerante. O MP Itinerante é um projeto realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça desde 2010. Nós estamos agora caminhando para o 9º ano e ele tem como objetivo difundir a cidadania através da prestação de serviços, de esclarecimento e orientações nas cidades que são atendidas segundo o índice de carência. E como é que foram definidas as localidades que serão visitadas em 2019? A definição se dá pelo Índice de Desenvolvimento Humano, quer dizer, aquelas cidades que apresentam esse índice assim, de uma maneira mais negativa, que são mais distantes, ou que estão em comarcas que está muito tempo sem provimento. Então, essa é a definição que a gente faz no sentido de oferecer àqueles que estão mais carentes, né, os nossos serviços. Quais são as principais carências identificadas nesses municípios? Olha, são duas principais carências. Primeiro, a questão do acesso à justiça, né? Muitas pessoas têm pretensões para serem atendidas pelo judiciário, mas pela ausência, às vezes, do juiz, né? Às vezes também do próprio promotor na comarca, a ausência da defensoria, né? Eles não conseguem exercer esse direito de acesso à justiça. Também a própria questão simples, né? Que é de emissão de documentos, muitas pessoas não têm os documentos básicos. E sem os documentos básicos, eles não conseguem acessar aquelas ações afirmativas, né? Então a gente tem tudo isso, assim, tudo aquilo que diz respeito à participação social, a gente procura levar um serviço. Então, a que serviços que a população desses locais vão ter acesso? Como é que eles participam? Ah, eles participam, né? A gente realiza o evento num local de fácil acesso e lá vai ter a emissão de carteira de identidade, emissão de certidão de nascimento, casamento, óbito, reconhecimento voluntário da paternidade. A gente faz também orientações jurídicas, pesquisa, tramitação de processo. A Polícia Militar participa com o programa de erradicação das drogas. E tem lá tudo que a gente conta. Contamos também com muita frequência com agentes da Previdência Social, no sentido, porque existe uma demanda muito grande das pessoas que querem informações, saber até mesmo como podem ter direito a este ou aquele benefício previdenciário. E outros serviços, né, como medição de glicemia, a gente tem também o cinema infantil itinerante, né, para as crianças, nós temos palestras, rodas de conversa sobre abuso sexual infantil, sobre idosos, né, sobre a família. Nós, cada vez mais, a gente procura expandir segundo a experiência que a gente vai adquirindo nos atendimentos. Então, o projeto ele é feito com vários parceiros? Sim, são vários parceiros. Polícia Civil, Polícia Militar, Previdência, o Recivil, né, que é muito importante, e outros tantos que queiram. A Previdência vai fazer agora, em todas as localidades, então nós vamos ter um agente previdenciário para atender diretamente a população. Isso faz uma diferença enorme. E tem alguma novidade para esse ano? A novidade que a gente tem é a instituição de rodas de conversa sobre violência doméstica, né, regularmente, e também sobre a questão do idoso. A gente tem notado assim, que o idoso continua muito invisível, às vezes segregado em casa, então a gente quer fazer rodas de conversa, às vezes até visando uma criação embrionária aí de um conselho municipal do idoso. Essas são as novidades. Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos, Bertoldo. Eu agradeço. O MP Itinerante começa na terça-feira, 26 de março, na cidade de Montezuma e encerra a temporada deste ano, em novembro, na cidade de Faria Lemos, na Zona da Mata. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter.